Tá, 3517, chame Centro Recife, 1260, alterna 1288. 1260, 1288, outra 3517. Bom dia, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Salvador, Rua 897, na posição 5, está pronto para fazer acionamento. No 897. Aguarde um minutinho para iniciar o pushback, a aeronave está para início de táxi no pátio 3, após a mesma será autorizada. Apta 9832 tem estimado para iniciar o táxi? Da carro 9832, acredito que mais 2 minutinhos. Sim, obrigado. Autoriza o voo 1897 acionar a posição? Afirmativo. Acionamento por conta e risco. Posterior pushback. 1897-05. Já vai iniciar. Guarde só mais um minutinho. Para o táxi, apta carro 9832 com 2 a bordo, autonomia de 2 horas e 30 minutos, alternando Natal. Eco, prossiga. Natal, 2 horas e 30, autorizado o táxi até o ponto de espera Piscina 0 e Grande Elfo. No ponto de espera Torre 118, decimal 612. Trabalhou. Passa 9832. Pegado 9832, sempre táxi para ponto de espera da Piscina 0 via Índia Alfa. Curo pronto, 118, decimal 612. Rumo 987, da passagem ao 767 da ABSA, vai passar a retaguarda após autorizado o pushback no 05, no 897. Pushback trip 54, parte 3. 5514, aguarda aeronave da ABSA inicial táxi após autorizado o acionamento pushback em coordenação com o solo infraero. Trip 5514. Autorizado pushback do trip 5514. Aprovação Oscar Lima com a sua dedicação. Alfa Oscar Lima Eco. Ciente na proa de Paripa agora. Mike Charlie Alfa, para Serra November Tango Fox, Teixeira de Freitas, confirmando a radial ideal de saída. Mike Charlie Alfa, aguarda um minuto para a Copa, escute a informação, Índia. Rodou, bom dia, novamente, apta carro 9832, ponto 0, pistão 0, pronto. Apta 9832, autorizado a olhar e decolar pistão no 0, vento no 30 graus, 08 nós. Aí decola pistão no 0, apta carro 9832. Cargo 9832, iniciando decolagem do seu carro. Sim. Lima Quilo Bravo, aguarde um minuto para a Copa número 2. Controle Salvador, azul 4308, com informação Índia, passa nível 1980 para 1960. 4208, a chegada a mar e desça para o 050. Autoriza a proa de Duna, é o 4208. Alterna Recife, autonomia de 3 horas e 40 minutos. Confirmando, a aeronave chamou para o táxi. Trip 5 no 4. Confirme as informações do táxi, 55 no 4, por gentileza. 52 a bordo, alterna Recife, autonomia de 3 horas e 40 minutos. Autorizado o táxi até o a entrada do Pátio 1. Reporte para ingresso, 55 no 4. Reporta para ingresso no Pátio 1, trip 55 no 4. AB-832, decolada 00, chame o controle 208. Controle 208, a pegar no 032, obrigado. Rio 5973, 1 minuto, cópia. Para o táxi 1897, 171 a bordo, 3 horas, alterando Brasília. 171 a bordo, confirmando a autonomia alternativa. 3 horas, Brasília. Autorizado o táxi vinha de Alfa no ponto esperatório em 198, desse momento a Deus, reajuste 1098. Ajustado na 098, vai para o táxi de Alfa, ponto esperatório 1098, reajuste, muito obrigado, bom dia. 55 no 4, segue Boeing 737-800 da Gol até o ponto de espera. Se jogou até o ponto de espera. 55 no 4. Alfa, pronto, cópia. Autorizado Salvador Teixeira de Freitas, via Golf 677, nível 1980, decola da pista 17 e ingressa no perfil da saída da EL após direto Teixeira de Freitas, o controle em 1208 e o código 5566. Tem 1080 aqui, deseja coordenar algum outro nível? Do pátio que se encontra. Salvador, bom dia, gol 897, com a espera da 0 para o nosso. No 7 no 5 aguarda. A TR da trip passar retaguarda, após vai ser autorizado o pushback. Mantenha a posição no momento. Mantenha no 7 no 5. Mike Eco Delta Guard. Rio 5973, pronto, copo. Prossiga. Autorizado Salvador Recife, Whisky 58, em nível 310. Realiza o pulso da saída pública, transição Alfa Romeo Uniforme. Decola da 10 curva esquerda, código 5012 e o controle 1208. Autorizado conforme, transição 10. Decola da carteira 10 com curva à esquerda, Alfa Romeo Uniforme. Transição 10, 10, controle 1208, para o Rio 5973. Fechamento correto, chame pronto no pátio 3, 5973. 5973, tá marcado. Bate a ponto de espera. Pronto, copo. Quilo Bravo, autorizado Salvador Serra Delta Fox X-Ray, rota direta, o nível 080, realiza o perfil da saída Momo direto, decola da 17, com curva à sua esquerda, aciona o código 5567, o controle 1208. Confirmando o pátio onde se encontra, o Lima Quilo Bravo. Autoriza liberação de velocidade. 4208, velocidade a critério. Desça para 2000 pés, ajustão 018, reporte estabilizado localizado. 3000, 1018, reporte estabilizado. 4208. Negativo, não tem plano do Mike Eco Delta para Manati. Mike Eco Delta, acabou de chegar seu plano aqui para Manati. Pronto, cópia. Nada, grato. Salvador Ground, bom dia, American 982. American 982, 1 minute for copy. Roger, we're ready, American 982. Dois 53 número 2 para cópia, escute a informação índia. Centro da Índia, 3153. American Line 980, you're clear to from Salvador to Recife via Whiskey 58. Flight level 310, book a departure, Alfa Romeo Uniform Transition. Departure from way from runway 10 after departure left turn. Squawk code 50115 and departure control frequency 120.8. Roger, American 980 is cleared from Salvador to Recife. Book a departure. Rock is your transition. Climb and maintain 50310. Left turn on departure runway 10. Departure frequency was 120.8. Squawk 5015. American Line 980, your flight level 370. Puka departure, Aracazu, Alpha Mil Uniform Transition, and squawk code 5015. Departure control frequency 120.8. Roger, 120.8, squawk 5015, flight level 370, Puka departure, Alpha Romeo Uniform Transition, American 980. Readback's correct, call me for taxi on pushback on gate number 11. I will call American 980, I'll anticipate about 15 minutes. Roger. Paulo Salvador, agora 7 está pronto para o taxi com 161 no aguardo, estou nas 3:40, terminando Campinas. Poderia confirmar as informações de táxi? Sua transmissão está muito baixa, não consegui escutar. 1, 6, 161 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterando Campinas, o voo no 719. Autorizado o táxi vindo de Alfa, ponto espera a torre 118 desse momento, e o QNH 1018. De Alfa, no ponto espera 118 desse momento, o voo no 719. Pushback, acionamento, Brasil 5973. Autorizado, chame para o táxi no pátio 3, 5973. Para o táxi, pátio 3, 5973. Salvador, o voo no 607 para o acionamento. Pushback, acionamento na posição 9. O acionamento autorizado na posição 9, pushback em coordenação com a equipe de sol, chame para o táxi no 607. Chamada para o táxi, 607. Táxi 3153, pronto, copo. Pronto, copo, 3153. 3153, autorizado Salvador Galeão, via Whisky, correção, via Peso Luna 0, após SMAP, após DCT Lúvito, Lima Uniforme, Victor Tangosca, após DCT Barbacena. Nível autorizado é 380, realiza o perfil da saída da El, após da El Leda, após Leda, Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, aciona o código 5014 e controle 1-0-8. Autorizado 380, Salvador, via Upper Zulu 1-0, Lúvit, Barbacena. A saída é da El Leda Pitti, 1-0 com curva à direita, 5-0-4, transponder 208 é o controle, tá? 3153. Protejamento correto, chame pronto no 612, 3153. Chamada pronto nessa, 3153. Decolar de imediato? Tá 1-0, visual. Acima, bom no 7 no 5. Bom no 7 no 5, ali decola pista no 0, vento no 2-0 graus no 0-9. Ali decola no 0, bom no 7 no 5. Azul 420, azul 420, te chamou a torre? É o 4208, já sinal da de 7 milhas, visual com o carro. Azul 4208, continua a aproximação, cheque 3 de pouso, aquático pista livre, QNH 1-0-8. Tá aguardando o 4208. Travado, 4208. Azul 4208, continua a aproximação, agora de pista livre. Sente. Quatro dois zero oito, tráfego avistado, autorizado, pouso, pistão no zero, vento um no zero grau, 08 mais. Pouso, pistão no zero, azul 4208. Voo 1897, chame centro Recife, ala 3325, alterna 1251. 3325251, bom dia, muito obrigado. Fala Salvador, o voo pro 607 para o táxi, alterna Galeão, temos 3 horas 52 de autonomia. E 156 ao POB. O 1607. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Índia e Alfa. No ponto de espera a torre 1-1-8 desse momento. E o ajuste 1-0-1-8. Prosseguindo para o avanço para Bravo Zero, pela Índia Alfa, Lacha Maratorre 1186, voo 1607. Solo 3153 para puxo e acionamento no 612. 3153, aguarda a passagem de um Boeing 737-800 da Gol à sua retaguarda, após está livre iniciar o pushback e acionamento no 0612. Após o Boeing, esse posicionamento chamará quando pronto para o TAC 3153. Para o TAC 3973, 3 horas de 5 autonomia, está com 5 a bordo, alternando o Salvador. Gas pista no 7. Até a entrada do pátio 1, da passagem ao Boeing da Gol, após livre até o ponto de espera da pista no 0. Vem de Alfa no ponto de espera da torre 198, decimal 62 e ajuste no 0, 18. Prossegue o táxi até o ingresso do pátio, dando passagem pelo Gol. Após, prossegue até a carteira 1-0, 1-0. Fala, azul 4208. 4208, táxi via Alfa, porta da Juliette. Alfa Juliette. Telef, condições de agilizar o táxi e a decolagem? Taxi Alfa autorizado, ingresso pista no 7, após pronto. Controle 11, Lima Eco, travessa Paripo. Oscar Lima Eco, reporte rotatório, visual com campo. Jet, rotatória, visual com campo, o Oscar Lima Eco. Torre Salvador, voo 1607, no ponto de espera da 10 pronto. Voo 1607, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 089. Autorizado alinhamento e decolagem, 1607. 7, taxiando até o ponto de espera. 7, portão 3408. 1-8-6 grado, bom trabalho. Torre Salvador, Oscar Lima Eco. Torre Salvador, papapá, Oscar Lima Eco, bom dia. Colocou 1642, está no 01, puxe, segue acionamento. Aguarda no 01, no 1642. A aeronave vai parquear no 03, após será autorizado o pushback. Aguarda. Aguardando o gol no 1642. Torre Salvador, papapá, Oscar Lima Eco. Lima Eco, última aproximação, checante posto agora de pista livre. Jet, guardando pista livre, Oscar Lima Eco. Mike Tialé, poderia como livrar a pista pela November? Aguarde instruções para ingresso. O táxi 172 a bordo, 4 horas de autonomia, alterando Campinas. Firmando 4 horas de autonomia, o 3153? Afirmo. 3153, autorizado o táxi até o Travessa Expressão. Mantenha a posição, o nosso 3153. Mantendo posição, 3153. O nome é 42, mantenha a posição. A aeronave vai taxiar até o ponto de espera, após ser autorizado o pushback. Afirmativo, aguardando a sua escuta, agora 642. 3153, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90. Via Índia Alfa no ponto de espera, torre 1 no 8.62. Índia Alfa, iniciando o táxi, 3153, 108.6 no ponto de espera. O ajuste no 0 no 8, tá 3153. 3153. Olá, Salvador, muito bom dia, total 9911 com a Índia, autorização Fortaleza 3107. 07, decolada 10. O nome 607, contatada para o 360, voe direto Leda. 360, direto Leda, o nome 607. Jerema Eco, tráfego avistado, autorizado por uso pista 17, vento 120 graus, 09 nós. Autorizado pouso para o Oscar Lima Eco. Voo no 607, decolado 18, chame controle no 208. Com 973, ali mantém pista 0. Ground American, Ground American 90 is ready for pushback gate number 11. You're clear to pushback in gate number 11. Call me for taxi, American 92. Roger, clear to push and start. We'll call for taxi, American 92. 3153 ainda na escuta do solo? Tá. 3153, taxi até o ponto de espera. A nave da Rio já alinhou. Taxi até o ponto de espera para possibilitar o táxi aqui do portão 1, do pátio 1. Vai estar aqui até o ponto de espera, 3153. Ali, Alfa autorizado a alinhar, aguarde prestações para decolagem. Ingressar via Índia, autorizado pushback no 1. Pausa o tráfego da CTA, inicia agora 642. Total 99 no 1, pronto, cobre. Pronto, cobre. Decolagem 2-0, confirme pátio. Pátio 3, principal, cara. Gente, táxi via Lima, reporte para ingresso no pátio 1. Botará para ingresso. Opa, Alfa Fox, voz DCTA Pucu, Alfa Bravo, Uniforme, Charlie, Uniforme, após restante conforme nota do plano. Nível autorizado 310, realiza o perfil da saída Momo, transição Froti, decolada 10, com curva à esquerda, aciona o código 5023 e controle 1208. Poderia ser o código 5023? Como após código Froti, Paulo Afonso, Abucu. O total 991 poderia confirmar as informações somente da rota? DCT Como, após DCT Código, após DCT Froti, após DCT Paula Fonte, Papá Alfa, Fox Froti, após DCT Abucu, Alfa Bravo, Uniforme, Charles, Quan, após conforme o plano de 1. Gente, aciona 50.